Paz do Senhor! No livro de Hebreus, capítulo 11, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos andar pela fé. Eu tenho ouvido de muitos cristãos a mesma frase: pastor, eu caí, e eu não sei porquê. Andar pela fé é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Se você quer andar pela fé, você precisa fortalecer a tua fé. Pedalar uma bicicleta não é só ter força, é usá-la, pedalar para continuar de pé. E a fé da mesma forma, você tem que fortalecer a tua fé. E fortalecer a fé é ouvir a palavra de Deus. Não só ser ouvinte, mas praticante. Parou de pedalar, caiu. Parou de ouvir e obedecer, também vai cair. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.